Fecheiro 26, página 218, Ayla notou que a atenção da multidão estava voltada para o atrelado do Winnie, a corpulenta Zlandoni da nona caverna, e a primeira dirigia-se para ali. Ayla imaginava o quão nervosa deveria sentir-se, mas sabia dissimulá-lo. Caminhava com confiança. João Dalar aguardava com um sorriso e estendeu a mão para ajudar. Ayla permaneceu junto da cabeça do Winnie para que não se movesse ao perceber a carga acrescentada. A mulher pisou o degrau inferior e sentiu que cedia à medida que as varas se dobravam com o seu peso, mas nada mais do que permitia a elasticidade própria da madeira. Ainda segura à mão de João Dalar, para não perder o equilíbrio nem a calma, acabou de subir, deu meia volta e sentou-se. Alguém confeccionara uma almofada confortável para o assento e para as costas. E quando a mulher se viu instalada, sentiu-se melhor. Reparou nos braços de apoio, aos quais poderia agarrar-se quando se pusessem em marcha, o que também mitigou as suas preocupações. Uma vez acomodada a Zlandoni, João Dalar aproximou-se de Ayla e entrelaçou as mãos para que ela as usasse como estribo e montasse com João Ayla. Quando levava a menina às costas, não podia saltar para o dorso do cavalo como sempre fazia. João Dalar atou a comprida corda que estava presa ao pequeno cabresto de grey e à armação do atrelado. Em seguida aproximou-se de Racer, que estava ao seu lado, e montou. Ayla, na frente do grupo, saiu do acampamento principal da reunião de verão. Apesar das pesadas cargas, carregar com uma cavaleira e arrastar um grande peso no atrelado, Winnie não ia permitir que a sua cria seguisse à sua frente. Ela era a égua dominante, e numa manada a égua dominante ia sempre à frente. Ayla sorriu para Lobo, que avançava ao seu lado. João Dalar, montado em Racer, colocou-se atrás dela. Gostava de fechar o grupo. Isso permitia-lhe estar atento à Ayla e à bebé, para já não falar na Zlandoni, certificando-se de que nada corria mal. Como a primeira ia virada para trás, podia sorrir-lhe e, caso se aproximasse o suficiente, até manter uma pequena conversa. A Donia despediu-se das pessoas com um gesto sereno e continuou a olhar para eles até estarem demasiado longe para a verem. Também ela gostava que João Dalar fosse o último do grupo. Ainda ficava um pouco nervosa por viajar atrás da égua e, depois de alguns quilómetros, a paisagem em movimento começava a perder o interesse. O assento estremecia, principalmente quando o terreno era um pouco irregular, mas, no geral, até não era uma má maneira de viajar. Ayla percorreu o caminho por onde tinham vindo até chegarem a um arroio que descia do norte, onde pararam. João Dalar, com as suas compridas pernas, tinha apenas de desmontar do jovem corcel e dar um par de passos para a frente para ajudar Ayla. Mas esta já havia passado a perna por cima do cavalo e saltado para o chão. Os cavalos eram animais compactos. Não se tratava de póneis, mas os cavalos selvagens, no estado natural, não eram altos. Eram, todavia, robustos e fortes, de pescoço grosso, coroado por uma crina curta que se espetava. Possuíam cascos resistentes, capazes de pisar qualquer terreno, pedras afiadas, terra dura ou areia macia, sem necessidade de proteção. João Dalar e Ayla aproximaram-se de Zlandoni e estenderam-lhe as mãos, que ela aceitou para não perder o equilíbrio ao apear-se. Não é difícil viajar assim, afirmou a primeira. Saltita um pouco, mas a almofada do assento amortece as pancadas e posso sempre agarrar-me ao apoio dos braços. Mas é bom levantar-me e andar um pouco. Olhou em redor e anuiu. Daqui viajaremos para norte durante um tempo. Não é longe, mas a subida é inclinada. O lobo adiantara-se, deixando-se levar pelo olfato para explorar a zona, mas regressou quando pararam. Avistaram-no no momento em que ajudavam a Zlandoni a sentar-se outra vez no atrelado. Depois voltaram a montar. Atravessaram o arroio e seguiram para norte, rio acima, pela margem esquerda. Ayla reparou em cortes feitos nas árvores e percebeu que eram marcas deixadas por alguém. Quando as examinou atentamente, concluiu que indicavam o caminho. Ayla manteve os cavalos a passo, para não os cansar. A Zlandoni conversava com João Dalar, que, desejoso de caminhar um pouco, tinha desmontado e guiava o cavalo pelo caminho. Era uma encosta inclinada, e à medida que subiam, a paisagem ia mudando. As árvores caducifólias deram lugar a arbustos interpolados com coníferas mais altas. Lobo adentrava-se no bosque de vez em quando e voltava a aparecer no outro lado. Depois de uns 10 quilómetros, o caminho levou-os à entrada de uma grande caverna no alto da colina que separava as águas do rio e rio oeste. Quando chegaram, a tarde já ia a meio. Foi mais fácil do que subir a pé, afirmou a Zlandoni ao apear-se do outro lado, sem esperar pela ajuda de João Dalar. Quando queres entrar? Perguntou João Dalar, aproximando-se da entrada, espreitando lá para dentro. Só amanhã. É profunda e vai levar um dia para entrar e sair. Planeias ir até ao fundo? Ah, sim. Então é melhor acamparmos aqui, já que vamos ficar 2 noites, propôs João Dalar. Ainda é cedo. Depois de montarmos o acampamento, irei ver o que cresce por aqui, anunciou Ayla. Pode ser que encontre algo interessante para a refeição da noite. Tenho a certeza de que encontrarás, disse João Dalar. Queres ir? Podemos ir todos, sugeriu Ayla. Não. Vi um afloramento de sílex nas paredes de rocha e parece-me também que os há no interior da caverna, explicou João Dalar. Vou pegar numa tocha, entrar e dar uma olhadela. E tu, Zlandoni? Indagou Ayla. Não creio. Quero meditar um pouco acerca desta caverna. E tenho de verificar as tochas e as candeias e pensar quantas são necessárias e que mais devemos levar, respondeu aquela que era a primeira. Parece ser uma caverna enorme, comentou Ayla. Avançou uns passos para o interior e perscrutou a escuridão. Depois examinou o teto. João Dalar entrou atrás dela. Olha, está aqui outro pedaço de sílex, mesmo perto da entrada. De certeza que lá dentro há mais, observou, a sua voz transparecendo entusiasmo. Mas pesa demasiado para carregar grandes quantidades. O teto é assim alto em toda a caverna? Perguntou Ayla, à primeira. Sim, mais ou menos, exceto no final. Isto não é uma simples gruta, é uma caverna enorme. Tem muitos túneis e salas amplas. Há níveis mais baixos, mas não precisaremos de os explorar desta vez. No inverno é habitada por ursos das cavernas, como podereis ver pelos espojeiros e arranhões nas paredes, explicou a primeira. É grande o suficiente para entrarem os cavalos? Indagou Ayla. Quissá, com o outro lado, pudéssemos tirar parte do sílex para João Dalar. Penso que sim, retorquiu a Zlandoni. À ida, temos de marcar a parede para encontrar o caminho de volta, lembrou João Dalar. De certeza que o lobo nos ajudaria a sair, caso nos perdêssemos, disse Ayla. Ele vai entrar connosco? Inquiriu a Zlandoni. Se eu lhe pedir, respondeu Ayla. Era óbvio que outros haviam acampado ali antes. Frente à entrada, via-se a terra aplanada em alguns locais, assim como as cinzas e carvão, delimitados por pedras chamuscadas de várias fogueiras antigas. Escolheram um dos círculos para voltar a utilizá-lo, mas acrescentaram ao contorno as pedras de outro e construíram um assador com os ramos bifurcados, apoiados em pedras, e usaram ramos verdes para segurar a comida. João Dalar e Ayla desatrelaram os cavalos, retiraram-lhes os cabrestos e levaram-nos até um prado ali perto. Em seguida, montaram a tenda de viagem, maior do que o habitual. Haviam juntado duas, assegurando-se de que eram confortáveis para todos. levavam comida seca, além de restos cozinhados que haviam sobrado da refeição da manhã. E também tinham carne fresca de um cervo caçado por Solaban e Rochemage, utilizando as varas do atrelado. Jondalar e Ayla formaram um tripé bem alto, com um vértice amarrado, e nele penduraram os pacotes de comida envoltos em couro para que os carnívoros não os alcançassem. Apanharam material combustível, na sua maior parte lenha, de árvores caídas, ramos secos e excrementos de animais herbívoros. Ayla fez uma fogueira e amontoou a lenha de forma compacta para que ardesse lentamente e assim pudessem utilizar as brasas. Comeram as sobras e até Jonayla mordiscou a extremidade de um osso após mamar. Depois cada um dedicou-se às suas tarefas. A Zelandoni começou a revolver os fardos transportados no atrelado, à procura das tochas e das lamparinas, de bolsas de gordura para combustão, líquenes, cogumelos secos e vários outros materiais. Jondalar pegou na bolsa de ferramentas para talhar o sílex, acendeu uma tocha na fogueira e entrou na caverna. Ayla pôs aos ombros o saco de transporte mamutói. Era um pouco maior do que os sacos com armação dos Zelandoni, embora também fosse espaçoso. Em seguida, dispôs a filha às costas, enrolada na manta, de forma a poder mudá-la facilmente, caso fosse preciso. Sob a resistente tira de couro que usava à cintura, pôs um pau de cavar, ao passo que a faca embainhada pendia à direita. Levava também várias outras bolsas no cinto. Em volta da cabeça, colocava a funda, mas guardava as pedras para a arma numa outra bolsa presa ao cinto. A isso, somava outra bolsa para objetos de uso geral, como pratos, uma pedra para fazer fogo, um pequeno maço e material para cozer. A última era a bolsa das plantas medicinais. Esta, confeccionada com pele de lontra, ia presa à cintura. Raras vezes saía sem ela. Era pouco comum. Nem sequer a Zelandoni vira nada igual, embora tivesse percebido de imediato que era um objeto com poder espiritual. Era igual à primeira que Isa, a sua mãe do clã, lhe fizera com a pele de uma lontra inteira. Ao invés de a abrir pelo estômago, como se fazia para esvaziar um animal recém-caçado, cortara-lhe parcialmente a garganta, de modo que a cabeça, com o cérebro já extraído, ficava presa às costas, mediante uma porção de pele. As vísceras e a coluna vertebral haviam sido cuidadosamente retiradas pela abertura do pescoço, conservando as patas e a cauda no lugar. No pescoço, inseriam-se ainda dois cordões tingidos de vermelho para fechar a abertura, utilizando-se a cabeça seca e um tanto reduzida como tampa. Ayla verificou a aljava, que continha quatro lanças e o atirador. Depois pegou na cesta coletora, fez sinal a Lobo para que a seguisse e tomou o caminho por onde haviam chegado ali. No percurso para a caverna, observara a vegetação que crescia por ali e avaliara as suas possíveis utilizações. Esse hábito, adquirido na infância, transformara-se quase num ato reflexo. Era uma prática vital para quem vivia da natureza, já que a sobrevivência dependia do que caçavam ou apanhavam nas expedições diárias. Ayla classificava sempre as propriedades, tanto medicinais como nutricionais, de tudo o que via. Isa era uma curandeira e decidira transmitir os seus conhecimentos à filha adotiva, tal como à própria filha. Mas Uba nascera com recordações herdadas da sua mãe e bastava ser lembrada uma ou duas vezes para compreender o que esta lhe dissera ou explicara. Isa descobriu que Ayla tinha mais dificuldade porque não possuía a memória do clã. Teve de obrigá-la a memorizar. E só mediante a repetição constante é que a menina dos outros conseguia reter esses conhecimentos. Contudo, mais tarde, Ayla surpreendeu Isa, já que uma vez ensinada, era capaz de pensar nas plantas de uma maneira diferente. Por exemplo, se não dispunham de uma determinada erva medicinal, era rápida a pensar num substituto ou numa combinação de plantas que tinham propriedades ou efeitos idênticos. Também era boa a diagnosticar o que se passava com uma pessoa que aparecia com uma queixa indeterminada. Embora não soubesse explicá-lo, Isa percebia as diferentes maneiras de pensar do clã e dos outros. Muitos dos membros do clã de Brum acreditavam que a rapariga dos outros que vivia com eles não era muito esperta, porque não se recordava das coisas tão rapidamente nem tão bem como eles. Isa dera-se conta de que não era menos inteligente, só pensava de modo diferente. Ayla também começara a compreendê-lo. Quando algum dos outros fazia comentários sobre a lentidão mental do clã, ela tentava explicar que não eram menos inteligentes, mas que possuíam uma inteligência diferente. Ayla percorreu o caminho até um local que recordava claramente. Reparara nele ao passar e agora, ao aproximar-se, sentiu a aromática fragrância dos morangos maduros. Desatou a manta, transporte, estendeu-a no chão e deitou Jonaila. Apanhou um morango pequeno, espremeu-o um pouco e levou o sumo doce à boca da filha. A expressão de curiosidade e surpresa de Jonaila fez Ayla sorrir. Meteu alguns na boca, deu outro à bebé e olhou em redor para ver o que podia levar para o acampamento. Descobriu umas bétulas ali perto e fez sinal a Lobo para que vigiasse Jonaila enquanto ia examiná-las. Quando alcançou as árvores, alegrou-se ao observar que parte da fina cortiça já começara a desprender-se. Arrancou várias tiras largas e guardou-as. Da bainha presa ao cinto, tirou a sua faca nova, um presente de Jondalar. Tinha lâmina de sílex que ele talhara e inserira num bonito cabo de marfim lavrado por Solaban e adornado com desenhos de cavalos feitos por Marcheval. Cortou a casca de bétula em porções simétricas e traçou linhas para as dobrar mais facilmente e fabricar pequenos recipientes com tampa. Os morangos silvestres eram tão pequeninos que demorou bastante tempo a apanhar o suficiente para 3 pessoas. Contudo, eram tão saborosos que valia a pena. Na bolsa, onde levava o seu copo e tigela pessoais, guardava também outros objetos, incluindo pedaços de corda. Os cordéis de diversos tamanhos eram sempre úteis. Empregou alguns para unir os recipientes de cortiça de bétula e depois guardou-os na cesta. Jonaila adormecera e Ayla tapou-a com uma parte da suave manta de gamo que começava a ficar gasta nas pontas. Lobo descansava ao lado dela. Quando Ayla olhou para ele, o animal bateu com a cauda no chão, mas ficou onde estava. A mulher ergueu-se, pegou na cesta de recolha e atravessou o campo de erva até à orla do bosque. A primeira coisa que avistou numa fileira de arbustos foi os verticilos estrelados das folhas do amor de hortelão que cresciam em abundância no meio de outras plantas. Arrancou vários caules pela raiz e formou um molho generoso. Assim, podiam servir como coador e só por si já eram úteis, mas tinham outras qualidades, tanto nutricionais como medicinais. As folhas tenras eram uma verdura agradável. Com as sementes assadas, obtinha-se uma bebida saborosa escura. A própria erva, moída e misturada com gordura, constituía um unguento útil para as mulheres com os seios inchados por causa do leite coalhado. Sentiu-se atraída por uma soalheira zona de erva seca. Ali chegou-lhe uma agradável fragrância e procurou a planta que costumava crescer em locais como aquele. Não tardou a encontrar isopo. Era uma das primeiras plantas de que Isa lhe falara e recordava-se bem da ocasião. Era um arbusto pequeno e linhoso, com um par de palmos de altura, com folhas perenes, pequenas e estreitas, de cor verde escura. Haviam começado a aparecer as primeiras flores, muito azuis, formadas no extremo de largas espigas e situadas entre as folhas superiores, em volta do caule, e várias abelhas zuniam em redor. Questionou-se onde estaria a colmeia, já que o mel, com sabor a isopo, era uma maravilha. Apanhou vários caules, com a ideia de usar as flores para uma infusão que, além de deliciosa, aliviava a tosse e a rouquidão. As folhas, quando aplicadas em cataplasma, serviam para curar cortes e queimaduras e reduzir as equimoses. A infusão, feita à base de folhas, tanto bebida como empregada em modo de banho, constituía um bom tratamento para o reumatismo. Ao pensar nisso, recordou-se de Crabbe, o que lhe trouxe um sorriso aos lábios, ainda que triste. Numa reunião do clã, outra curandeira explicara que ela também usava isopo para o inchaço das pernas causado pela retenção de líquidos. Ayla levantou a cabeça e viu que Lobo continuava deitado ao lado da bebé. Virou-se e adentrou-se mais no bosque. Num talude umbroso, perto de alguns abetos, Ayla avistou um canteiro de espérola, uma planta pequena com cerca de 20 centímetros de altura, cujas folhas, parecidas com as do amor de hortelão, cresciam também em círculo, mas possuíam um caule mais débil. Ajoelhou-se para colher a planta cuidadosamente, com todas as suas folhas e minúsculas flores brancas de quatro pétalas. Emanava um aroma delicado e sabia bem na forma de infusão, e a fragrância intensificava-se ao secar-se a planta. As folhas podiam utilizar-se para curar feridas e, fervidas, tinham efeitos benéficos no caso de dores de estômago e outros transtornos internos. Servia para dissimular o odor, por vezes desagradável, de outras plantas medicinais. Mas Ayla também gostava de a colocar em distintos locais do abrigo e encher as almofadas com ela, por causa do seu perfume. Não muito longe dali, viu outra planta familiar que crescia em zonas úmbrias, a erva-benta, com cerca de meio metro de altura. Ayla cavou para extrair também o rizoma do qual crescia a planta. Queria as radículas fibrosas, que tinham o aroma e o sabor do cravo da Índia. Sabia que eram boas para transtornos estomacais, diarreia, garganta inflamada, febre e até para o mau hálito, mas ela gostava de as usar para temperar a comida. Viu outras plantas a uma certa distância e, ao princípio, pareceram-lhe violetas. Porém, ao inspecioná-las, comprovou que se tratava de hera. Ayla sabia que era muito aromática e cheirou-a para se certificar de que não estava enganada. Já a utilizara para fazer uma infusão para tosse, misturando-a com raiz de alcaçuz. E Isa empregara-a para aliviar a inflamação dos olhos. Na reunião de verão dos Mamutói, um mamute recomendara hera para o zumbido dos ouvidos e também para as feridas. A terra úmida levava a uma zona pantanosa e um pequeno riacho. E Ayla, encantada, viu uma ampla extensão de juncos, uma planta com 1,80 m de altura e das mais úteis. Na primavera, os rebentos podiam desprender-se facilmente da raiz central, deixando à vista um núcleo tenro. Os rebentos e o núcleo eram comestíveis e ingeriam-se crus ou ligeiramente cozinhados. O verão era a estação em que cresciam os pedúnculos verdes das flores no cimo dos talos deliciosos quando se ferviam ou se roíam. Mais tarde, transformavam-se em juncos castanhos e amadurecia a larga espiga de pólen, gerando um pólen amarelo e rico em proteínas. Depois, o junco abria, produzindo uma penugem branca que podia utilizar-se para encher almofadas, coxins ou fraldas ou como mechas para acender o fogo. O verão era também a estação em que os tenros rebentos brancos, que representavam o crescimento da planta para o ano seguinte, assomavam do grosso rizoma subterrâneo. E com tal concentração, extrair alguns não causava dano na germinação posterior. A fibrosa raiz central podia consumir-se todo o ano, incluindo no inverno, se a terra não estivesse gelada ou coberta de neve. Era possível extrair uma farinha feculenta, branca, batendo-a num recipiente de cortiça pouco profundo, misturada com água, de modo a que a farinha, mais pesada, se depositava no fundo. Enquanto as fibras flutuavam, ou podia secar-se o rizoma e posteriormente bater-se para retirar as fibras, deixando a farinha seca. As folhas compridas e estreitas serviam para tecer esteiras ou converter-se em bolsas com forma de envelope ou em painéis impermeáveis que, unidos, permitiam construir abrigos temporários ou em cestas ou bolsas de cocção que, cheias de raízes, talos, folhas ou frutos, se submergiam em água a ferver e se retiravam facilmente. E as folhas, cozinhadas o tempo suficiente, também eram comestíveis. O caule seco do ano anterior podia empregar-se como vara de fricção para acender o fogo, fazendo-a girar entre as palmas das mãos contra uma plataforma adequada. Ayla pousou a cesta de recolha no chão. Tirou do cinto o pau de cavar, feito com o chifre de um veado vermelho, e entrou no pântano. Com o pau e as mãos, cavou um buraco na lama, com uns 10 centímetros, e arrancou as raízes centrais de várias plantas. O resto da planta saiu inteiro, incluindo os grandes rebentos unidos ao rizoma e os bulbos verdes que Ayla planeava cozinhar para a refeição da noite. Atou os compridos talos de junco com um cordel e dirigiu-se para o campo aberto. Quando regressou ao prado, ficou de imediato alarmada. O lobo estava de pé, junto à menina, a olhar fixamente para umas ervas altas e a rosnar ameaçadoramente. O que se passaria?